Ficheiro 6, página 47. O nome Roger estava escrito em letras maiúsculas grandes e irregulares no pé da folha. Lembrou-se vagamente ter explicado que o dragão expelia fogo verde porque só comia espinafres. Deixou a lista da Assembleia Geral cair mais uma vez no seu lugar e afastou-se da parede. Podia cuidar daquela parte mais tarde. A secretária, um móvel enorme de carvalho, de tampo corrediço, com pelo menos 40 caninhos amontoados até à borda, era comparável a uma torta com muito recheio. Com um suspiro, Roger puxou a gasta cadeira de escritório e sentou-se para organizar todos os documentos que o reverendo julgou que valia a pena guardar. Uma pilha de contas ainda por pagar, outra de papéis de caráter oficial. Documentos de automóvel, relatórios de agrimensores, certificados de inspeção do prédio, outra pilha para registros e anotações históricas, outra para lembranças familiares e outra, sem dúvida a maior de todas, de papéis sem valor a serem destinados ao lixo. Absorto na sua tarefa, não ouviu a porta abrir-se nas suas costas, nem passos aproximando-se. De repente, um grande bule de chá surgiu ao seu lado na secretária. Hã? Empertigou-se, pestanejando. Achei que gostaria de um pouco de chá, Sr. Wake, quer dizer, Roger. Fiona colocou sobre a secretária uma pequena bandeja com uma chávena e um pires e um prato de biscoitos. Ah, obrigado. Estava realmente com fome e lançou um sorriso amistoso a Fiona. O que provocou um repentino afluxo de sangue nas suas faces claras e rechonchudas. Aparentemente encorajada com a reação dele, não se retirou, mas empoleirou-se na borda da secretária, observando-o extasiada, enquanto ele prosseguia com o seu trabalho entre bocados de biscoito de chocolate. Sentindo obscuramente que deveria reconhecer a sua presença de alguma forma, Roger ergueu um biscoito parcialmente consumido e murmurou: Muito bom. De verdade, fui eu mesma que fiz, sabe? O vermelho das faces de Fiona acentuou-se. Uma rapariga atraente, Fiona. Pequena, arredondada, com cabelos escuros, cacheados e grandes olhos castanhos. De repente, deu por si a imaginar se Brianna Randall saberia cozinhar e sacudiu a cabeça para afastar a visão. Aparentemente, tomando a reação como um gesto de descrença, Fiona inclinou-se mais para perto. Não, é verdade. É uma receita da minha avó. Ela sempre disse que eram os preferidos do referendo. Os grandes olhos castanhos toldaram-se ao de leve. Ela deixou-me todos os seus livros de receitas, entre outros pertences. Eu era a única neta, sabe? Lamento muito pela sua avó, disse Roger com sinceridade. Foi rápido, não foi? Fiona balançou a cabeça cheia de pesar. Ah, sim, em pé, com uma chuva o dia inteiro. Depois disse, após o jantar, que se sentia um pouco cansada e subiu para se deitar. A jovem ergueu os ombros e deixou-os cair. Adormeceu e nunca mais acordou. Uma boa maneira de partir, disse Roger. Ainda bem. A senhora Graham fazia já parte do património da casa, antes mesmo da chegada de Roger, um menino assustado, de 5 anos de idade, órfão há pouco tempo. Já de meia-idade nessa época e viúva, com filhos adultos, ainda assim proporcionava-lhe um abundante e sólido suplemento de afeto maternal durante as férias escolares, quando Roger voltava à casa paroquial. Ela e o reverendo formavam um par estranho e, no entanto, haviam conseguido, em definitivo, transformar a velha casa num lar. Emocionado com estas lembranças, Roger estendeu o braço e apertou a mão de Fiona. Ela correspondeu, os olhos castanhos repentinamente enternecidos. A boca, pequena e rósea, abriu-se um pouco e ela inclinou-se na direção de Roger, o hálito quente na sua orelha. Ah, obrigado, Roger falou inesperadamente. Retirou a mão como se tivesse queimado. Muito obrigado pelo chá e tudo mais. Bom, estava bom, muito bom, obrigado. Ele virou-se e estendeu a mão apressado para pegar noutra pilha de papéis. e disfarçar o seu embaraço, agarrando um rolo de recortes de jornais de uns caninhos escolhido ao acaso. Desenrolou os recortes amarelados e espalhou-os sobre a secretária, mantendo-os na posição com as palmas das mãos. Franziu ostensivamente o sobrolho, como se estivesse em profunda concentração, e inclinou ainda mais a cabeça em cima do texto manchado. Após um instante, Fiona levantou-se com um profundo suspiro e os seus passos recuaram em direção à porta. Roger não ergueu a cabeça. Exalando um profundo suspiro, cerrou os olhos por alguns instantes e ofereceu uma pequena prece em agradecimento por ter escapado por um triz. Sim, Fiona era atraente. Sim, ela sem dúvida era uma excelente cozinheira. Era também abelhuda, intrometida, irritante e tinha a ideia fixa do casamento. Mal pusesse a mão naquela pele rósea, uma outra vez, no próximo mês estariam já a anunciá-lo. Mas se houvesse algo a ser anunciado, o nome ligado a Roger Wakefield no registro da paróquia seria o de Brianna Randall, se ele pudesse ter alguma ingerência. Perguntando-se quanta ingerência ele realmente teria, Roger abriu os olhos e pestanejou, pois ali, diante dele, estava o nome que visualizara num edital de casamento, Randall. Não, é claro, Brianna Randall, mas Claire Randall. A manchete dizia: De volta ao mundo dos vivos. Embaixo via-se uma foto de Claire Randall, 20 anos mais jovem, porém com praticamente a mesma aparência atual, exceto a expressão no seu rosto. Fora fotografada sentada, absolutamente direita, numa cama de hospital, os cabelos desgrenhados, a boca delicada, firmemente cerrada, e aqueles olhos extraordinários olhando em frente para a câmara. Com uma sensação de choque, Roger folheou depressa o maço de recortes. Depois, tornou a voltá-los de frente para ler com todo o cuidado. Embora os jornais tivessem tratado a história com o maior sensacionalismo possível, os factos eram escassos. Claire Randall, mulher do reputado historiador Dr. Franklin W. Randall, desaparecera durante as férias na Escócia, em Inverness, no final da primavera de 1946. O carro que conduzia foi encontrado, mas ela própria desaparecera sem deixar rasto. Todas as buscas foram inúteis. A polícia e o desesperado marido concluíram que Claire Randall fora assassinada, talvez por um mendigo errante, e o seu corpo ocultado em algum lugar nos penhascos rochosos da área. E em 1948, 3 anos depois, Claire Randall havia retornado. Fora encontrada, desgrenhada e vestida de trapos, vagueando perto do local de onde desaparecera. Embora aparentasse estar em bom estado físico, ainda que um pouco subnutrida, a senhora Randall parecia desorientada e confusa. Erguendo ligeiramente as sobrancelhas perante a ideia de Claire Randall um dia ter estado confusa e incoerente, Roger folheou o resto dos recortes de jornais. Continham pouco mais do que a informação de que a senhora Randall estava a ser tratada por exposição ao tempo e choque no hospital da localidade. Havia fotografias do marido, aparentemente radiante, Frank Randall. Ele parecia mais perplexo do que radiante, pensou Roger de modo crítico, não que alguém pudesse culpá-lo. Examinou as fotos com curiosidade. Frank Randall fora um homem esbelto, bonito, com um ar aristocrático, moreno, de uma beleza extravagante, que se evidenciava no perfil do seu corpo, parado na porta do hospital, surpreendido pelo fotógrafo, quando ia visitar a mulher que acabara de reaparecer. Traçou a linha do maxilar longo e estreito, a curva da cabeça, e percebeu que buscava traços de Brianna no pai. Intrigado pelo pensamento, ergueu-se e apanhou um dos livros de Frank Randall da estante. Voltando para si a sobrecapa do livro, encontrou uma fotografia melhor. Na sobrecapa via-se o retrato de Frank Randall, colorido e de perto. Não, os cabelos eram definitivamente castanhos escuros e não ruivos. A gloriosa cabeleira flamejante devia ter vindo de um avô ou avó, junto com os olhos azul escuros, rasgados como os de um gato. Eram lindos, mas em nada semelhantes aos da mãe, e tão pouco com os do pai. Por mais que tentasse, não conseguia ver nada da deusa flamejante no rosto do famoso historiador. Com suspiro, guardou o livro e juntou recortes de jornais. Precisava realmente de parar de sonhar acordado e deveria dar seguimento ao trabalho, ou iria ficar sentado ali pelos próximos 12 meses. Estava prestes a colocar os recortes na pilha de lembranças quando um deles, com a manchete sequestrada pelas fadas, lhe chamou a atenção. Ou melhor, não o recorte, mas a data que aparecia logo acima da manchete: 6 de maio de 1948. Recolocou o recorte na pilha vagarosamente, como se fosse uma bomba que pudesse explodir na sua mão. Cerrou os olhos e tentou evocar a conversa que tivera anteriormente com Randall. É preciso ter 21 anos para beber legalmente no Massachusetts, dissera Claire. Ainda faltam 8 meses para Brianna. 20, então. Brianna Randall tinha 20 anos. Incapaz de contar para trás com suficiente rapidez, levantou-se e começou a remexer no calendário perpétuo que o vigário mantivera num espaço livre, só para ele, na parede atulhada. Encontrou a data e ficou parado com o dedo a pressioná-la, o sangue fugindo do seu rosto. Claire Randall retornara do seu misterioso desaparecimento, desgrenhada, subnutrida, confusa e grávida. Com o passar do tempo, Roger conseguiu dormir por fim, mas, em consequência das horas insones, acordou tarde, com os olhos pesados e uma dor de cabeça incipiente, que nem um banho frio nem a vivacidade de Fiona durante o café da manhã conseguiram dissipar. A sensação era tão opressiva que ele abandonou o trabalho e saiu de casa para dar uma volta. Caminhando sob uma chuva fina, notou que o ar fresco melhorara a dor de cabeça, mas infelizmente clareara a sua mente o suficiente para o fazer começar a pensar outra vez nas implicações da descoberta da noite anterior. Brianna não sabia. Isso era bastante evidente, pelo modo como falava do falecido pai, ou sobre o homem que ela achava que era o seu pai, Frank Randall. E, presumivelmente, Claire não queria que ela soubesse, ou ela própria teria contado à jovem. A menos que esta viagem à Escócia tivesse o objetivo de ser um prelúdio a tal confissão. O pai verdadeiro devia ter sido um escocês. Afinal, Claire desaparecera e reaparecera na Escócia. Ele ainda estaria aqui? Esse era um pensamento assombroso. Teria Claire trazido a filha à Escócia a fim de a apresentar ao seu verdadeiro pai? Roger sacudiu a cabeça, duvidando. Uma atitude dessas era terrivelmente arriscada. Seria muito perturbadora para Brianna e extremamente dolorosa para a própria Claire. Iria deixar o pai apavorado também. E a garota era obviamente devotada a Frank Randall. Como haveria de se sentir vendo que o homem que amara e idolatrara durante toda a sua vida, afinal de contas, não tinha nenhum laço de sangue com ela? Roger sentiu-se mal por todos os envolvidos, inclusive ele próprio. Não pediu para ter nenhuma participação naquilo e gostaria de estar no mesmo estado de abençoada ignorância de ontem. Gostava de Claire Randall, gostava muito dela e achava detestável o facto de ter cometido adultério. Ao mesmo tempo, ele zombava de si mesmo por causa de seu sentimentalismo antiquado. Quem saberia como era a sua vida com Frank Randall? Talvez tivesse tido uma boa razão para fugir com outro homem. Então, por que teria voltado? Suando e deprimido, Roger voltou para casa. Tirou o casaco no corredor e subiu para tomar um banho. Às vezes o banho servia para o acalmar e ele sentia muita necessidade de ser reconfortado. Correu a mão pela fileira de cabides no guarda-fatos, tateando em busca do ombro felpudo do seu velho roupão de banho branco. Então, parando por um instante, enfiou a mão ainda mais fundo no armário, arrastando os cabides ao longo do suporte até agarrar o que queria. Examinou o gasto e antigo robe com ternura. A seda amarela do fundo desbotara para um tom de ocre, mas os pavões multicoloridos continuavam tão altaneiros como sempre, abrindo as caudas com arrogante indiferença, fitando o observador com os seus olhos como contas negras. Levou o tecido macio ao nariz e inalou profundamente, cerrando os olhos. O ligeiro perfume de tabaco, Borkenriff e o uísque derramado trouxeram de volta o reverendo Wakefield, de uma maneira que nem mesmo a parede de quinquilharias do seu pai conseguira fazer. Muitas foram as vezes em que sentira exatamente aquele aroma reconfortante, com um toque inconfundível de colónia Old Spice. O seu rosto pressionado contra a seda macia e escorregadia, os braços gorduchos do reverendo envolvendo-o de modo protetor, prometendo-lhe refúgio. Dera todas as outras roupas do seu pai à Oxfam, mas por algum motivo não conseguiu abrir mão daquele robe. Num impulso, atirou o robe por cima dos ombros nus, um pouco surpreendido com o leve calor que produzia, como a carícia de dedos pela sua pele. Remexeu os ombros confortavelmente sob a seda. Depois enrolou o robe bem apertado em torno do corpo, apertando a faixa com um nó frouxo. Com o olhar atento a alguma aparição súbita de Fiona, percorreu o corredor do andar superior em direção à casa de banho. A caldeira postava-se contra a cabeceira da banheira, como o guardião de uma fonte sagrada, acachapado e eterno. Outra das suas lembranças de juventude era o terror semanal de tentar acender a caldeira com um isqueiro de sílex para aquecer a água do banho. O gás disparava, passando-lhe por cima da cabeça com um silvo ameaçador, enquanto as suas mãos, ineficientes, suadas do medo de uma explosão e morte iminentes, escorregavam no metal do isqueiro. Há muito tempo transformado em automático por uma operação no seu misterioso interior, a caldeira agora gorgorjava baixinho para si mesmo, o bocal do gás na base rugindo e soprando com a chama oculta sob a tampa de metal. Roger rodou a torneira rachada da água quente até onde foi possível. Acrescentou uma meia volta da torneira de água fria. Depois ficou de pé diante do espelho, numa atitude introspectiva, enquanto esperava que a banheira enchesse. Nada de mal com ele, pensou, encolhendo a barriga e empertigando-se diante do espelho de corpo inteiro pregado atrás da porta. Firme, em boa forma, pernas longas, mas não trinca-espinhos. Talvez um pouco magricela nos ombros, franziu a testa com ar crítico, rodando o corpo esbelto de um lado para o outro. Correu a mão pela espessa cabeleira negra até ficar eriçada como um pincel de barba, tentando imaginar-se com barba e cabelos compridos, como alguns de seus alunos. Ficaria com uma aparência arrojada ou meramente antiquada? Talvez um brinco, já que se propunha pensar nisso. Ficaria com ar de pirata, como Edward Teach ou Henry Morgan? Juntou as sobrancelhas e arreganhou os dentes. Grrr! Rosnou para a imagem refletida. Senhor Wakefield, disse a imagem. Roger deu um pulo para trás, assustado, e bateu com o dedo contra o protuberante pé em forma de pata de animal da antiga banheira. Ai! Sente-se bem, Senhor Wakefield? Perguntou o espelho. A maçaneta de porcelana da porta chocalhou. Claro que sim, retrucou com impaciência, lançando um olhar furioso para a porta. Vá-se embora, Fiona, estou a tomar banho. Ouviu-se uma risadinha do outro lado da porta. Dois no mesmo dia. Alguém anda muito vaidoso, não é assim? Quer um sabonete de essência de louro? Está lá no armário, se quiser. Não, não quero, disse entre dentes. O nível da água alcançara o meio da banheira e ele fechou as torneiras. O silêncio repentino era calmante, pelo que respirou fundo, inalando o vapor da água. Contraindo-se um pouco, diante da temperatura quente, entrou na água e sentou-se cautelosamente, sentindo um leve suor começar a porejar no seu rosto, conforme o calor lhe percorria o corpo. Senhor Wakefield? A voz estava de volta, trinando do outro lado da porta, como um perturbador rouxinol. Vá-se embora, Fiona, disse, rangendo os dentes. Em seguida, deixou-se afundar, recostando-se na banheira. A água fumegante ergueu-se em seu redor, reconfortante, como os braços de uma amante. Tenho tudo o que preciso. Não, não tem, retorquiu a voz. Tenho sim. Os seus olhos varreram a impressionante coleção de frascos, vidros e apetrechos alinhados na prateleira acima da banheira. Shampoo, três tipos: amaciador, creme de barbear, lâmina de barbear, sabonete para o corpo, sabonete para o rosto, loção pós-barba, colónia, desodorizante. Não me falta nada, Fiona. E toalhas? Perguntou a voz, com um tom açucarado. Depois de uma olhadela desesperada pelos limites, completamente desprovidos de toalhas, da casa de banho, Roger fechou os olhos, cerrou os dentes e contou até 10, muito devagar. Vendo que não era suficiente, continuou a contar até 20. Depois, sentindo-se em condições de responder sem espumar pela boca, disse calmamente: Está bem, Fiona, coloque-as do lado fora da porta, por favor. E depois, por favor, Fiona, vá-se embora. A um ruído farfalhante do lado de fora, sucedeu-se um som de passos, afastando-se com relutância. E Roger, com um suspiro de alívio, entregou-se às alegrias da privacidade. Paz. Tranquilidade, nenhuma Fiona. Agora, capaz de pensar mais objetivamente sobre a perturbadora descoberta, viu-se mais do que curioso sobre o real e misterioso pai de Brianna. A julgar pela filha, o homem deve ter tido um raro grau de beleza física. Teria apenas isso sido suficiente para atrair uma mulher como Claire Randall? Já se perguntara se o pai de Brianna teria sido um escocês. Vivia ou teria vivido em Inverness? Imaginou que tal proximidade devia explicar o nervosismo de Claire e o ar de quem guardava segredos. Contudo, explicaria os pedidos intrigantes que ela lhe fizera? Não queria que ele levasse Brianna a Craignadune. Nem que mencionasse o capitão dos homens de Brochtuarach à sua filha. Mas por que não? Um pensamento repentino fê-lo sentar-se direito na banheira, negligentemente agitando e espirrando a água contra as laterais de ferro fundido. E se ela não estivesse preocupada com o soldado jacobita do século XVIII, mas apenas com o seu nome? E se o homem que dera vida à sua filha em 1947 também se chamasse James Fraser. Era um nome bastante comum nas terras altas. Sim, pensou, isso poderia muito bem explicar a sua atitude. Quanto ao desejo de Claire de mostrar ela própria o círculo de pedras à filha, talvez também estivesse ligado ao mistério do pai. Talvez tenha sido lá que ela conheceu o sujeito, ou talvez tenha sido lá que Brianna foi concebida. Roger sabia muito bem que o Círculo de Pedras era comumente usado como local de encontro. Ele mesmo levara raparigas até lá, quando estava no colégio, confiando no ar de mistério pagão do Círculo para relaxar a timidez de ambos. Funcionava sempre. Teve uma visão repentina e surpreendente das pernas alvas e elegantes de Claire Randall, presas num abandono selvagem ao corpo nu estendido de um homem ruivo. Os dois corpos escorregadios da chuva e sujos da relva pisada, contorcendo-se em êxtase entre as pedras verticais. A visão era tão chocante na sua especificidade que o deixou trêmulo, o suor escorrendo pelo peito para desaparecer na água fumegante do banho. Meu Deus, como iria poder fitar Claire Randall nos olhos da próxima vez em que se encontrassem? O que iria dizer a Brianna quanto a isso? Leu algum livro interessante ultimamente? Viu algum filme bom? Sabe que é ilegítima? Sacudiu a cabeça, tentando aclarar as ideias. A verdade é que ele não sabia como agir em seguida. Era uma situação confusa. Não queria ter participação alguma naquela história. No entanto, ao mesmo tempo, queria. Gostava de Claire Randall. Gostava de Brianna Randall também. Muito mais do que simplesmente gostar, para dizer a verdade. Queria protegê-la e evitar que sofresse de alguma forma. No entanto, parecia não haver uma maneira de conseguir isso. Tudo o que podia fazer era ficar de boca fechada até que Claire Randall tivesse feito o que quer que tenha planeado. E, nessa altura, estar por perto para juntar os pedaços.